Encostada em minha cama, imaginando onde você está. Angustiado por dentro, na tentativa de te encontrar em meus sonhos. E no bem claro dos sonhos, você aparece vindo me amar. Minha carência infinita, eu faço tudo pra te conquistar. A te encontrar, dedicaria todo o tempo pra te amar. Vem dizer que sim, que não foi em vão. Entende essa paixão. Afinal, por que que eu penso em você ainda? Imaginando onde você está, angustiado por dentro, na tentativa de te encontrar em meus sonhos. E no bem claro dos sonhos, você aparece vindo me amar. Minha carência infinita, eu faço tudo pra te conquistar. Se a te encontrar, dedicaria todo o tempo pra te amar. E vem dizer que sim, que não foi em vão. Entende essa paixão. Afinal, o que é que eu penso em você ainda? Seu coração, eu errei. E esse erro não tem mais conserto. Eu não sei o que fazer pra te conquistar. Afinal, o que é que eu penso em você ainda? Se eu sei que não preencho mais seu coração. Pra te conquistar.